Diz a lenda, eu falava Bravo, Sérgio. Hoje na minha vez tem um chama patrulhão na vez da vez com 8 pessoal do 67. Cicona, contato radar, se para a de 3, linha 0, via saída da Chazena. 3, linha 0, São Paulo, 621. Possível para o Estango? Com Libra. Autorizado, Estango. Eu Chanel 6075, chama Centro Recife, frequência 123, decimal 8, alternativa 128, decimal 35. 123, decimal 8, 122, decimal 35, 6075, bom dia. Bom dia. Chama 1251, chama o centro Recife, frequência 123.8, alterne 128.35. 238-1283, chama 1251. Chamou ponto de espera pronto. Autorizada a linha de decola 01, a linha de decola cabeceira 1013-49. Onde está no Charlie November, se possível, é bom aqui, é ponto de finalizar. Nossa, acho que está lá, já tem. Telefone em Kilo, autorizada a boca até a entrada do pátio, principal e ponto de entrada do pátio. Controle Mão Rio 1349, decolando 349, contato radar, 5 dias saída São Bono, para linha de voo 240. São Bono 240, 1349. Aos 4 e 7, o seu nome transponder 5132. Traga o código para 5132. 5132 agora, 1349. localidade Juana, Proedileta, para essa informação. Beleza. Proedileta, com vocês, para nós. Liberado na velocidade, autorizado em Alexa 3, reporte comunicado. Se encontrará estabilizado na Spray com a velocidade liberada, prazo em Alexa 3. Bono 349, subiu para o nível 380 e chama o centro Recife, frequência 123, sinal 8, alterna 12835. Recife 138, 1235, 349, mais. ILS X-Ray 110, estabilizado 5973. Rio 5973, chama TV frequência 18995. 1095, chamará 5973 aqui. Bom dia, 5973 a Rio, fui, LS. 5973, autorizado, pouso, pista 90, vento 970, grau 04. Autorizado, pouso, 5973 a Rio. Bom, 9776, oceano, identificação, bênção, vinte, chegada, bom, chefe, 2000 pés, ministro, 06. Sala 04, primeira na direita, taxi V Alfa, aqui no pátio 3, posição 6 é prevista. 625, acione 24. Tente Fortune, 625, passando com 625, contato radar, mantendo nível 180, zona Banff, frente à cidade de chegada Banff. Desça, via chegada até 2000 pés, ajuste no 06. Moro Banff, desce via chegada, Montenegro 06, eu chamei a 62. Obrigado. Mas autorizado, Gol 76. A temperatura? Autorizado. Tá. Tudo ajustando, Gol 76. Olá, 776, chama a torre, frequência 1 no 8695. 8975, obrigado. Para o táxi 222, zona passarela, 40 a bordo, 5 horas, alternando Goiânia. Fala, não cumpriu o gradiente do DC, sério. 5 horas, Goiânia, confirmou o gradiente. 4-0. Gente, compra o gradiente inferior aqui. Vem, já comprei o inferior das 2-2 anos. Tem que ser a parte 1 no Índio, pode esperar chamar. Não, pode ser o trono da Ana. Parte 1 no Índio, pode esperar as 10 chamar a próxima das 2-2 anos. Salvador, muito bom dia, Gol 9776. Uma milha do externo, a distância.

Sim, sim, avistando o campo. Ah, sim, mas eu vou no campo. Isso, autorizado, fundo, pista 1-0, vento 1-6-0, grau 0-6-9, com pista leve, com só chuva leve. Tem chuva leve, chinês, 6-2-1. Pouso para chinês, 6-2-1. E um vento 1-6-0, grau 0-7-1. Eu não sei se eu não vou ter muito tempo.